Alô, alô, estamos aqui com mais um programa do Homo Geográficos, junto com a Rádio Aconchego. Lembrando, a Rádio Aconchego 88.5. Estamos aqui com mais entrevistados, junto ao SINGA, Simpósio Internacional de Geografia Agrária. E hoje trouxemos a Adelita, da Escola Família Agrícola Jaguaribana, Zé Maria do Tomé, localizado no Ceará. Próximo não, na Chapada do Apodi, e trazendo uma conversa um pouco sobre educação do campo. Então, para iniciar essa conversa, queria perguntar tanto à Adelita quanto ao Daniel, que também faz parte da Escola Família Agrícola, em relação ao processo do ativismo dos dois, como que está sendo. Porquê do ativismo, porquê da educação como ferramenta do ativismo de vocês, e contar um pouquinho para a gente. Olá, ouvintes da Rádio Aconchego, Homo Geográficos, a gente agradece muito pelo convite. Para falar um pouco do ativismo, assim, do porquê que a gente acredita no que a gente faz, primeiramente acho que faz parte da nossa formação. Então, eu venho da academia, da formação em agronomia, mas sou neta de famílias agricultoras. E dentro da academia eu pude ter o contato com a agroecologia, conhecer as áreas de assentamento, de acampamento rural. E foi o que a gente veio, através da militância estudantil, desde a época, assumindo essa postura, assim, de se tornar um profissional, mas tendo, sabendo para quem vai servir, né? A partir dos nossos conhecimentos, o que é que a gente assume para a nossa vida enquanto profissional e para quais sujeitos do mundo a gente quer conduzir a nossa vida, né? O nosso dia a dia, ao que a gente quer se dedicar. Minha situação também é bem semelhante à de Adelita, né? Eu passei pela academia, tive a formação em engenharia florestal, mas eu acho que outro elemento importante também é que a gente mora no campo, né? Nós estamos na prática da agricultura, né? E aí a gente acaba se considerando camponês também, né? E a realidade que a gente vive quando nós conversamos lá com nossos primos, amigos e tudo, a gente vê como é que essa juventude do campo está situada, e aí, por conta já de nossa formação, a gente não consegue se ver longe desse processo assim, isolado de apenas estar tentando produzir alimentos saudáveis, né? Mas está sendo ali sujeitos que procuram estar construindo nossa realidade no campo, né? A partir de nossos familiares, conhecidos que a gente vê lá em torno. Certo, então, para iniciar, queria perguntar em relação à pedagogia da alternância, né, que vocês praticam na EFA. E aí perguntar um pouquinho o que seria essa pedagogia da alternância, que aí seria voltada à educação freiriana, né? E aí queria que você comentasse um pouquinho mais o que seria essa pedagogia da alternância. Pronto, para contextualizar um pouco mais a escola, né? A Escola Família Agrícola, ela tem a preocupação de trabalhar uma educação do campo, que é voltada para esses sujeitos, os sujeitos que vivem no campo. E a gente defende uma base dessa formação de ensino médio técnico em agropecuária, voltado para a agroecologia e a convivência com o semiárido. E aí a metodologia de funcionamento, que é a pedagogia da alternância, ela funciona entre o ir e o vir, entre a escola e a comunidade, mas de um processo diferenciado em que as turmas ficam 2 semanas na escola o tempo todo, manhã, tarde e noite, dormindo e acordando, e as outras 2 semanas elas voltam para suas comunidades com as atividades a serem desenvolvidas juntamente com suas famílias, com sua comunidade, fazendo um processo mais coletivo mesmo da educação. Certo. Uma coisa hoje na mesa, né? A mesa foi a reforma agrária e educação como forma de emancipação dos povos do campo, da floresta e das águas. E você comentou um pouquinho, acho que logo no início, que quando uma mulher avança, nenhum homem retrocede. Então, queria saber um pouquinho dessa luta, você, Adelita, enquanto uma mulher, e dentro do campo, né? Então, uma das discussões dentro da geografia é em relação à contextualização do campo e do camponês, e que aí muitas vezes acaba encontrando certas formas de misoginia, machismo, não que seja algo generalizado, né? Mas, enfim. E queria comentar com você, né? Enquanto uma mulher e uma ativista do campo, comentasse um pouquinho mais sobre isso. A gente vive numa sociedade reconhecidamente machista, né? No patriarcado. A gente vê que nos espaços a mulher normalmente ela está em segundo plano, então a atenção, a valorização, o reconhecimento ele é dado muito ao homem e a mulher ela sempre fica para trás, né? Ela não tem a valorização merecida e muitas vezes colocada na sociedade num patamar inferior ao homem. E aí quando a gente diz que quando uma mulher avança nenhum homem retrocede, é que não é que defendamos combater ou estar competindo com o homem pelos espaços, mas que a gente pode sim conviver homem e mulher numa sociedade em que não precise um estar num patamar superior ao outro, né? Mas que a gente se compreenda enquanto seres humanos e que podemos sim construir uma sociedade mais equitativa, né? Porque não vamos dizer que somos iguais, nós temos nossas diferenças e a partir das nossas diferenças reconhecer os nossos direitos também e que a gente pode estar numa sociedade valorizando as nossas diferenças, mas como que a gente se complementa e não coloca alguém superior ao outro, né? Então, quando uma mulher avança, nenhum homem retrocede, é nisso que a gente acredita, que a gente tem que, na verdade, é se unir para ter uma sociedade melhor. Uma coisa que eu acho que é interessante a gente conversar aqui é em relação à localidade em que vocês estão, que é uma localidade que tem uma presença do agronegócio, né, do avanço do agronegócio, uma localidade que já foi conhecida também até pela pulverização aérea, né, dos agrotóxicos e tudo mais. E aí queria que vocês comentassem um pouquinho, contextualizassem até para o público, de como que é essa área, como que está o avanço do agronegócio na Chapada do Apodi. E comentassem também, porque a gente vê, principalmente agora nesse governo vigente, né, nesse novo governo, ou desgoverno, que tem um discurso ainda de desenvolvimentista, que tem um modelo vigente, um modelo de um agronegócio, de uma mecanização da agricultura. E aí eu sei que vocês trabalham um pouco com a agroecologia, que vai de contraponto, né, uma contra-racionalidade a esse modelo, que acaba sendo muito visibilizado e acaba sendo como se fosse o único modelo a ser seguido, o único modelo a ser desenvolvido. E aí eu queria que comentasse tanto sobre a localidade quanto o contraponto com a agroecologia. A Chapada do Apodi é um território em que o agronegócio ele está bastante presente e realmente lá era realizada a pulverização aérea. O Estado conseguiu barrar através de uma lei em que fosse proibido esse tipo de pulverização, mas nós já temos construídos assim, muitas pesquisas que relatam a grande quantidade de veneno presente na água, a grande quantidade de câncer na região, que é 38% maior do que em outras regiões do Estado. As deformações das crianças, então muitas crianças na região elas nasciam com faltando partes do seu corpo e no leite materno também foi encontrado vários tipos de agrotóxicos. Então as pesquisas elas demonstram, né, que o agronegócio ele é altamente maléfico e a gente defende, né, em contraponto a isso, a agroecologia, que é uma outra forma de produzir alimentos, mas não só técnica e prática de produção de alimentos, mas você olha para as questões sociais, culturais, econômicas, ambientais e consegue trabalhar, né, na produção de alimentos saudáveis, levando em consideração também as pessoas que produzem, como que o ambiente ele é impactado com esse tipo de produção, como que as culturas das comunidades que produzem os alimentos precisam ser respeitadas também. E aí a gente trabalha nesse projeto de contra-hegemonia mesmo, né? Então, a gente aponta que o agronegócio não é o caminho, que o agronegócio nos envenena, que o agronegócio nos obriga a comer alimentos transgênicos, e a gente aponta a agroecologia como uma opção, como uma saída para a gente poder se alimentar bem e os nossos corpos, né, que são constituídos a partir do que a gente se alimenta, eles sejam corpos mais sadios, porque a gente vai estar comendo uma comida de qualidade. Ah, e sobre a região, é isso, né? A Chapada do Apodi, ela tem bastante o agronegócio presente, muita pulverização, muitos pivores também existem lá na localidade. E ela é a região em que tem a maior quantidade de água no estado do Ceará, porque é onde está o rio Jaguaribe, que é o maior rio que tem no estado. Eu vi que vocês carregam o nome, né? Escola Família Agrícola Jaguaribana Zé Maria do Tomé. Se você puder dizer quem foi mais, falar um pouquinho mais de quem foi o Zé Maria do Tomé, por favor. Pronto, Jaguaribana é por conta da região, que é do Vale do Jaguaribe, é o rio, né? O rio Jaguaribe, que significa jaguar é onça e é onde a onça bebia água. E o Zé Maria do Tomé, ele era um comunitário da comunidade do Tomé, que ele percebia, né, todos os impactos do agronegócio na região e ele denunciava as empresas que causavam esse impacto, esses que eu falei, né, anteriormente, assim, nas pessoas, na exploração da mão de obra, nos impactos ambientais. E ele foi assassinado com mais de 20 tiros por conta disso. E a escola, por defender a educação do campo e saber todos esses prejuízos, né, que nos acomete assim, na região, ela assume também politicamente carregar o nome de Zé Maria do Tomé para dizer que a luta continua, que continuamos firmes, né, continuamos sabendo e continuaremos denunciando, né, o que acontece assim, nesses ataques e esse não respeito às comunidades tradicionais, esse não respeito à saúde das pessoas. Então, Zé Maria do Tomé, ele representa para a gente isso, é continuar na luta e a gente dizer que Zé Maria vive. Outra problemática que eu vejo em diversos discursos é dizer em relação ao problema do semiárido, viver e ter um problema no semiárido, em relação à seca e tudo mais. Mas eu acho que dizer um problema parece que você tem que erradicar esse problema. E você comentou hoje de uma convivência com o semiárido, né? Então, a F trabalhando com essa convivência com o semiárido. Então, queria pedir para você dizer um pouquinho mais em relação a essa convivência com o semiárido. Historicamente, o semiárido, a seca, né, foram questões que se defendia o combate. Mas a gente sabe também que nessas regiões sempre existiram vida, né? E aí, como exemplo, a gente tem a articulação do semiárido, que é a ASA, que há 20 anos trabalha com tecnologias para armazenamento de água, porque no semiárido chove, a gente tem água que dá para manter o ano inteiro, né, produzindo, mas não temos como armazenar. Então, as tecnologias de armazenamento de água, elas são uma opção que garante com que tenha uma quantidade de água, que não dá para produzir lá tudo, né, que se deseja, mas dá para manter uma produção o ano inteiro até as chuvas chegarem novamente. Então, a convivência com o semiárido é no sentido de que, no estado do Ceará, quase todo o território cearense está compreendido dentro do semiárido, e que as pessoas que vivem nesse lugar, elas, se forem continuarem com práticas que vêm de outras regiões, a gente está agindo de enfrentando a natureza, né? Enfrentando a forma da natureza ser. E aí a gente defende que nós temos que conviver, que nós temos que saber como que é esse processo, né? Como é conhecer o semiárido, saber como ele funciona e entender que técnicas, que práticas, que opções a gente tem para continuar vivendo nele e vivendo bem. Porque as pessoas podem sim viver bem no semiárido e vivem, né? A gente só precisa que as políticas públicas, que os direitos que estão garantidos na Constituição sejam garantidos de fato. Certo. E, para finalizar, ontem, nas últimas entrevistas que a gente estava fazendo, a gente sempre estava finalizando perguntando em relação ao futuro. Então, eu queria perguntar para vocês, tanto para Daniel quanto para Delita, o que vocês esperam assim em relação ao futuro. Então, se vocês fossem falar para... Eu comentei em relação à juventude com eles, mas fosse falar para todo mundo, o que vocês esperam do futuro? E aí, queria que vocês dissessem um pouquinho mais. Eu acho que, para falar do futuro, a gente pode pensar tanto na agroecologia, pensar em Paulo Freire, né, quando ele fala do diálogo, da ação, reflexão, ação. É, da gente pensar nas faixas etárias, nas gerações que existem, assim, desde a criança, a juventude, as pessoas adultas e as pessoas da terceira idade, as pessoas idosas, né? Como que esses sujeitos eles podem se relacionar de uma forma mais harmônica, como que os povos, né, a diversidade de povos que existem, podem se unir e juntar suas forças para que a gente consiga recuperar nossos direitos perdidos e os direitos que estão ameaçados, que a gente consiga fazer com que eles não sejam perdidos, né? Então, a gente vive um cenário bem complicado atualmente, né, político, mas a força do povo, a luta do povo é o que garante com que a gente consiga avançar, e a gente precisa acreditar nisso, precisa acreditar na união do povo e na força da luta, que a gente, através da educação e através também de outras formas de agir, a gente pode estar ainda construindo a sociedade que a gente deseja, né? Uma sociedade que a gente almeja, que não é essa sociedade da competição, essa sociedade que diz que alguém pode matar alguém, que alguém pode decidir sobre a vida de outra pessoa. Então, que queremos, nos queremos vivos e vivas, né? Todos os povos indígenas, os povos negros, as comunidades e povos tradicionais, que nós não queremos mais que o nosso sangue seja derramado. Nós queremos viver e nós temos esse direito também. Essa pergunta é bem interessante, né? Às vezes pode ser até complicada de responder, mas pela nossa vivência, quando a gente pensa no futuro, vem sempre a questão da esperança, que Paulo Freire gosta muito de frisar isso, inclusive transformar em verbo, esperançar, né? E aí, nesse processo do futuro, de um projeto de sociedade, é o fim do capitalismo, eu acho, né? Sendo bem claro assim, e direto, é o fim da opressão, né? Fim da fome, fim da pobreza. E, para isso, a gente está sempre se organizando, né? Tendo consciência da luta, sabendo que realmente não é fácil no momento que a gente está vivendo, mas um futuro sem opressões, sem explorações, né? Eu acho que é um pouco do que eu vejo isso. E aí, já também falando um pouco aqui do Singa, né? Isso, eu vejo que isso, esses momentos são momentos para a gente estar construindo um futuro que a gente quer, né? Pessoalmente, é bem proveitoso, apesar de eu vir ter uma formação acadêmica, né? Eu estou mais no processo da educação popular e achei bastante valioso a gente estar dialogando com pessoas que vêm pensando a educação do campo, né? É um pouco para romper o latifúndio do saber, como foi dito hoje de manhã, né? E, enfim, é isso. Então, agradecer a presença de vocês dois aqui, pela conversa. Estou lisonjeado de ter vocês aqui mais uma vez, a gente se encontrar e ter essa conversa. Então, a gente finaliza por aqui e acompanhe a gente, que teremos mais entrevistas. Até já.